A vida é feita de escolhas e você escolheu se aventurar, criando em mim uma ferida que nem mesmo tempo é capaz de curar. Errar uma vez é humano, mas duas ou três pra mim é exagero. Você conseguiu transformar o meu sonho de amor virar um pesadelo. Eu não tô dizendo tchau, tô dizendo adeus. Tô querendo amar alguém que ame com... Como é que é? Eu não tô dizendo tchau, você não deu. Mãozinha pra cima, é moça! Vem, vem! Lê, lê, lê, lê, lê. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. A vida é feita de escolhas e você escolheu se aventurar, criando em mim uma ferida que nem mesmo tempo é capaz de curar. Errar uma vez é humano, mas duas ou três pra mim é exagero. Você conseguiu transformar o meu sonho de amor virar um pesadelo. Vai! Eu não tô dizendo tchau, tô dizendo adeus. Tô querendo amar alguém que ame como eu. Eu não tô dizendo tchau, você não deu. Você não deu. Amor só de mãe, paixão só de Cristo. E quem quiser me amar, que sofra.